Thiago Mix. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é puto, que eu não vou mudar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é puto, que eu não vou mudar por nada. Só que onde eu tava em casa e ela fala que eu não tava. Tu tava na recuada. Tu tava na recuada. Tu tava na recuada. Fiquei cansada do serviço, querendo me Que eu não vou mudar por nada.